da química, onde a era da química. Fui induzido a aceitar o sistema de crescimento, retardado, quase caí no buraco. Ninguém morre na véspera, aceitei o ditado. Estou de pé, e de fato agora sei o que é viver. Quem impõe a lei é o Pai Divino. O medo é um sentimento de esperança, de melhoria. Cada um no seu mundo, cada um na sua linha. Só não quero o futuro, quem não acredita em luta, eu deixaria de viver. Mesmo vivendo, ele não se contenta com quem se enxerga. É o presente estampado na testa. Minha próxima fala não será em vão. A vitória se conquista com ação, meu irmão. Com ação, meu irmão. Sem cocaína no mercado, meu rolê seria sossegado. Só risadas, é baseado. Só baseado. Sem cocaína no mercado, meu rolê seria sossegado. Só risadas, é baseado. Só baseado. Cê luta contra o que sente, o que não vê. É o sentimento de derrota que não passa nem por mim, nem por você. As ruas noturnas sem morte sombria, a luz do dia com brilho original. O fedor do beco foi convidativo. Os olhos adolescentes sem pai, fácil são induzidos. Crack, farinha e baque, o trio da maldade. O traficante quer dinheiro, quer poder, de qualquer jeito. Só não vale induzir crianças ao sistema. Eu não aceito, o dinheiro é mundial, todos podem ter o suficiente. Só mataria o amanhã, pessoas inocentes. Sem cocaína no mercado, meu rolê seria sossegado. Só risadas e baseados. Só baseado. Sem cocaína no mercado, meu rolê seria sossegado. Só risadas e baseado. Só baseado. Sem cocaína no mercado, meu rolê seria sossegado. Só risada e baseado. Só baseado. Minha cabeça não aceitou o pó que domina o corpo. O pó que dá dinheiro e destrói várias vidas. No infinito perdida. Sangue bom se envolveu e morreu. Sem herança, sem destaque. Sem interesse pela vida, o crack. Já não estou com você, se seus olhos cresceu. Minha proposta é vida, vida remediar. Forma mais e mais ferida. São Mateus, esse é meu lugar. E o sistema transformou na cidade da química. Superpopulação diminuída. Lágrimas derramada. Onde está a vida? Onde está a vida? Sem cocaína no mercado, meu rolê seria sossegado. Só risada, e baseado. Só baseado. Sem cocaína no mercado, meu rolê seria sossegado. Só risada, e baseado. Só baseado. Ha ha ha ha ha ha.